Podcasting. O termo podcasting tem sua origem no iPod da Apple. O iPod é um leitor de áudio e vídeo digital portátil que, desde que apareceu, tornou-se não só o líder do mercado, bem como a referência mundial deste tipo de equipamentos. Estes leitores permitem o armazenamento de ficheiros de dados, transferi-los a partir de um computador para audição ou visualização posterior. Este termo rapidamente deixou de estar relacionado só com o iPod, mas sim à combinação de programas e equipamentos que permitiam o download de ficheiros para mais tarde serem visualizados ou ouvidos consoante a disponibilidade do utilizador. Uma das causas do boom dos podcasts deve-se, em grande parte, à facilidade de utilização e de publicação dos conteúdos. O primeiro passo para aceder a estes conteúdos é subscrever um podcast com um programa apropriado. Imediatamente após a subscrição, aparecem todos os podcasts disponíveis, podendo o download ser ativado de forma manual ou de forma automática. A sua organização é semelhante à dos blogs, sob a forma de artigos organizados cronologicamente. Cada artigo tem um resumo acerca do seu conteúdo, para que o possamos avaliar antes de fazermos o download. O ficheiro correspondente pode ser de áudio em formato MP3, vídeo em formato MP4 e PDF. A criação de um podcast implica a concepção do conteúdo, a sua adequação ao formato necessário e a sua disponibilização online. Os podcasts são cada vez mais ricos e com um aspecto cada vez mais profissional. A temática vai desde a política à educação e são organizados por temas em diretórios acessíveis a partir do programa que utilizamos para leitor de podcasts.